É que eu tava ali te observando, te canto, e o encanto não é negar. Cê traz com você, parece louco, mas não é complicado de entender. Me dá uma chance aí, vamos ser juntos, só cê. É que eu tava ali te observando, te canto, e o encanto não é negar. Cê traz com você, parece louco, mas não é complicado de entender. Me dá uma chance aí, vamos ser juntos. Que eu tava ali te canto, observando teu encanto, e é tanto que me inspirou a escrever. Sei lá, se cê me nota, é que eu reparo em cada nota, e a nota que eu te dei, né? Difícil de entender. 10 da cabeça aos pés, linda. E o teu sorriso que deixa qualquer tarde melhor ainda. Negar, e eu não preciso de mais nada, tá? Só de você, meu rap, um do bom. Passeio na beira-mar, vem cá. Que o coração tá mais de mil. Falo baixinho no seu ouvido que nenhuma outra ouviu, viu? O sol a se esconder, a lua aparecer. Quis resumir em 3 minutos, mas não dá pra descrever. E aí, é meio louco, né? Tudo acontece de repente enquanto cerveja é. Então, deixa de lado os problemas. Que se a vida fosse cena nessa peça, meu amor, ódio não seria o tema. Que eu tava ali te observando, te canto, e o encanto não é negar. Cê traz com você, parece louco, mas não é complicado de entender. Me dá uma chance aí, vamos ser juntos, só cê. É que eu tava ali te observando, te canto, e o encanto não é negar. Cê traz com você, parece louco, mas não é complicado de entender. Me dá uma chance aí, vamos ser juntos, só cê. Clyde, eu e você juntos somos problema. Amantes e amigos perdidos no mesmo tema. Sem teorema, deixa que a gente se entende. Te arranho toda, depois não saio da sua mente. É quente o clima, te olho por cima. Princesa, menina, com olhar de faminta, me instiga. E aceito um pra relaxar, te olho a noite toda. Mesmo sem cê gostar de falar, viver se tornou tédio sem você. Eu conto os dias, conto as horas pra te ver. Mesmo sem perceber, às vezes até fico bolado. E se as bad te cercar, olha pra mim todo teu lado. Não falho, te ver sorrir é meu presente. E no futuro, tudo depende só da gente, entende? Senão eu posso repetir, nem lembro do passado quando cê tá aqui. É que eu tava ali te observando, te canto, e o encanto não é negar. Cê traz com você, parece louco, mas não é complicado de entender. Me dá uma chance aí, vamos ser juntos, só cê. É que eu tava ali te observando, te canto, e o encanto não é negar. Cê traz com você, parece louco, mas não é complicado de entender. Me dá uma chance aí, vamos ser juntos, só cê. Eu sei que eu não sou o cara muito certo, mas faço o que é certo pra gente dar certo. Fica mais um pouco, cada segundo com você é ouro. O que falta no bolso, em sentimento estrago em dobro. O mundo dá voltas, eu pude notar. Quando estou nos seus abraços, faço ele parar. Mas eu não vou parar, entre beijos e amassos, você faz o meu mundo girar. Cê traz mistério no olhar, a paz no seu falar. Seu sorriso é o paraíso no qual eu quero sempre habitar. Você sabe, não é exagero, os meus olhos vermelhos combinam com seus cabelos. E cada despedida acompanha um aperto. Meu lugar é estar perto de você, meu bem. Você é o sonho que se realizou, eu digo amém. E seus olhos brilham quando eu tô indo embora. Daqui a pouco eu tô de volta, prometo não demorar. Não é a distância que vai nos limitar, porque a lembrança da tua presença ainda tá no meu pensar. Ainda tá no meu pensar. É que eu tava ali te observando, te canto, e o encanto não é negar. Cê traz com você, parece louco, mas não é complicado de entender. Me dá uma chance aí, vamos ser juntos, só cê. É que eu tava ali te observando, te canto, e o encanto não é negar. Cê traz com você, parece louco, mas não é complicado de entender. Me dá uma chance aí, vamos ser juntos, só cê.